Café Brasil, com Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você é criticado ou critica? Os dois, e é criticado e critica por quê? Por algum fundamento lógico ou subjetivo? Bem, vamos mais uma vez falar dela, da crítica, que é fundamental para nos orientar nas decisões do dia a dia. Para começar, uma frase do poeta e crítico francês Nicolas Boileau: a crítica é fácil, a arte é difícil. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte de quem, antes de criticar, sabe louvar a arte. O Itaú Cultural. Acesse o www.itaucultural.org.br e dê uma olhada, por exemplo, nas enciclopédias. São milhares de oportunidades de ter contato com a arte de graça. E quem leva o exemplar do Nós Que Invertemos as Coisas da semana é o Rodolfo Pacola, que nos conta uma história interessante sobre a questão da crítica. Olá, vamos trocar o som do fundo aí? Fala, pessoal, maravilha? Não sou do tipo que saio expondo minhas opiniões por aí. Estudo artes visuais com habilitação em licenciatura. Tenho somente 23 anos e muito pequeno ainda nas ideias. Ontem estava em uma aula de didática na faculdade. Friso que é um curso de graduação de professores. Entendam bem, professores. Minha sala é constituída de 3 grupos. O grupo do Fala Mal, o grupo do Não Entendo e o grupo Neutro, do qual faço parte e que fica exatamente no meio. Bem, um professor dissertou sobre um método de apresentação e o grupo do Fala Mal caiu matando, crucificando o coordenador e os professores anteriores, simplesmente porque esse método diferenciava-se do método anterior. Mas, ao mesmo tempo, o outro lado estava expondo suas opiniões, dizendo que esse método não se aplica nunca, que não imagina como isso é possível ser feito, etc. Me senti em um curral. Só ouvia grunhidos, relinchos e mugidos, quadrúpedes fazendo algazarra e balbuciando a ignorância da sua educação limitada. Eu acredito que os cursos superiores são locais de apresentação de ideias. Você deve tomar de referência o que quer para a sua vida. Mas essas pessoas ignoram isso. Não escutam, não respeitam, entendem que têm razão sobre qualquer conteúdo, afinal, são universitários. Não conseguem dar a mínima atenção para alguém que estudou mais que eles e quer passar algo para que possamos ensinar um dia. Para que possamos fazer do país um lugar um pouco melhor, afinal, somos professores. Mas o que me entristece demais é esta justa ignorância. Ninguém quer ouvir ninguém. Estamos formando professores burros que mal sabem seu papel em classe. Não sabemos a diferença entre curso técnico e acadêmico. Não respeitamos o modo de expressar do outro. Não temos educação para nos expressar. Não tento moralizar nada, mesmo porque sou um desses ignorantes em classe. Mas a revolta é gigantesca de saber que cada pessoa, ao invés de usar seus recursos, internet, cursos, para ser alguém na vida, para construir algo, está disseminando a burrice. Eu, parando para pensar um pouco mais sobre o que escrevo aqui, não sei se há coerência em tudo, mas gostaria de deixar esse meu desabafo em um local onde sei que tem pessoas que se preocupam com a intelectualidade, se preocupam em absorver conhecimento, pois se digo isso em classe, como eu fiz, ou no Facebook, como eu também fiz, sou discriminado, porque não concordo com a crítica pela crítica. Não suporto esse modo fútil de levar a vida. E a propósito, eu trabalho no âmbito desse mundo, numa agência de publicidade. Obrigado por esse espaço. Espero que esse meu vômito seja de alguma importância e que traga alguma reflexão, por mais sutil que seja. Valeu, Rodolfo. Obrigado pelo texto, que acabou inspirando este programa. Você ganhou o livro e nós ganhamos uma bela reflexão. Alô, ouvinte. Viu como é fácil fazer parte integrante do Café Brasil? E vamos e vamos e vamos e vamos na promoção da Nakata, a marca dos componentes de suspensão e direção para o seu carro. Se você acessar a página da Nakata no Facebook, clicar no post da promoção e seguir as regras, vai concorrer a um iPad, meu caro, um iPad. Acesse www.facebook.com/componentesnakata. Nakata sempre com K e boa sorte. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. E uma dica. Agora, chegaram também as bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Muito bem, hoje vamos mais uma vez tratar de críticas, como já fizemos no programa 99 de 2008. Mas quando o assunto é crítica, nunca é demais voltar ao tema, não é? Hoje, especificamente, vamos ver como receber críticas. Num programa futuro, eu vou tratar de como fazer críticas. Para começar, vamos a um texto. O texto O que é crítica, de Carlos Klimek, publicado no blog www.historiasinterativasnon.br. Não é com, é non. Ao fundo, você ouvirá O que eu gosto de você, de Silvio César, com o 3 na bossa. É comum termos uma visão negativa do termo fulano só sabe criticar. Por isso surgiu a expressão crítica construtiva. Mas criticar não é o mesmo que falar mal. Vamos primeiro à definição do termo. Crítica. A palavra crítica, do grego krinein, significa separar, julgar. A crítica é uma avaliação que julga o mérito estético de uma obra de arte, a lógica de um raciocínio, a moralidade de uma conduta. O trabalho de um crítico é fazer uma avaliação a partir de seus conhecimentos de uma determinada obra ou teoria. Isso permite que pessoas com menos tempo ou conhecimentos avaliem se querem ou não ler o livro, ver o filme, assistir a peça ou a palestra, ouvir o podcast, por aí vai. Normalmente, mesmo que seja muito respeitado, o crítico não pode apresentar uma avaliação puramente subjetiva, mas deve embasar sua opinião em determinados aspectos objetivos. Isso é importante, porque alguns críticos de renome podem levantar ou arruinar carreiras artísticas com suas avaliações, e devem usar esse tipo de poder com critério e seriedade. Por esses motivos, muitas empresas que produzem ou comercializam obras tentam cooptar o crítico para obter avaliações positivas sobre seus produtos. As estratégias vão desde a legítima tentativa de persuasão, através de explanações e conversas, até ofertas de presentes e outras barganhas ao jornalista, o que envolve questões éticas. A crítica tem duas vertentes, a objetividade e a subjetividade. A subjetividade se aproxima do que chamamos de gosto. Um sentimento, um prazer ou asco que temos em relação a algo que se refere a uma identificação interior. Por isso que se diz que gosto não se discute. Critérios objetivos, por sua vez, buscam uma racionalidade, uma avaliação a partir de um padrão com o qual a narrativa, obra de arte, teoria é comparada. Os critérios desse padrão são uma decisão histórica e variaram muito ao longo do tempo. Basicamente, são determinados por uma elite que os estipula de acordo com a tradição, ou então postulados teóricos vigentes em sua época. Isso para determinar se uma obra é arte, marcante, significativa, de qualidade e merece receber verbas do governo, por exemplo. As obras ditas comerciais têm sua legitimidade dada por suas vendas, o que implica em dizer que agradaram ao público. Mas, como muitos membros da elite consideram que o povo em geral é inculto, de gosto simples e facilmente manipulável pela mídia, esse sucesso não é sinônimo de qualidade. Exemplos de critérios objetivos para um filme, por exemplo, são o enredo bem construído. Os eventos se encaixam numa sequência lógica de causa e efeito, são significativos e não há furos. Personagens densas. Tem personalidade e motivações bem definidas, escapando dos clichês quando são centrais para o enredo. Bons atores e atrizes, expressam de forma convincente diferentes emoções e personalidades no seu uso da voz e na linguagem corporal. Boa direção. Enredo. Personagens e atores são articulados de forma a dar o máximo possível ao filme. Cenas de ação, humor e drama são convincentes. Belas imagens ou recursos disponíveis em cinema e TV são bem utilizados. Uma possibilidade é avaliar a obra em relação ao fim ao qual ela se destina. Por exemplo, uma comédia romântica de Sandra Bullock ou um filme de ação do Vin Diesel, que tem como objetivo principal fazer com que um determinado público se divirta no cinema e por algum tempo esqueça seus problemas cotidianos e saia animado depois do filme, pode ser considerado bom se atingiu esse objetivo. Já um filme de Coppola ou David Lynch, que tenha como meta levar a questionamentos profundos, pessoais e sociais a um outro tipo de público, e não consegue fazer isso, pode ser considerado um filme ruim. Por fim, nas críticas, lembre-se sempre de ser gentil. Se alguém gostou de um filme, uma história em quadrinhos, música, livro, e você não diga que tal obra é uma merda. Primeiro, é uma merda para você e não para aquela pessoa. Segundo, se ela gostou, é porque uma parte dela se identificou com a obra. E sua opinião estará indiretamente dizendo que aquela parte dela é uma merda. Ou pelo menos que gosta de merda. Ser gentil, usar de eufemismos, não é hipocrisia. Ser politicamente correto nas críticas é respeitar os sentimentos do outro. Direto dos anos 80, você ouve Erva Venenosa, com a banda Erva Doce, que fez um baita sucesso em 1982 com essa versão de Poison Ivy, clássico dos The Coasters em 1959. Aqui é o Café Brasil, né? É claro que você vai ouvir o original. Lá lá! She comes on like a rose, but everybody knows. She'll get you in touch. You can look, but you better not touch. Poison Ivy. Poison Ivy. Late at night while you're sleeping, Poison Ivy comes a-creeping around. Pois é, esse lance de criticar o gosto dos outros é complicado, viu? Quando meu filho era criança, ele gostava daquelas coisas que a televisão mostrava na época, as boy bands e coisas parecidas. Um dia, quando ele tinha seus 15 ou 16 anos, eu mostrei um CD de rock. Era um CD do Grand Funk, com o clássico The Locomotion. Everybody's doing a brand new dance now. Então eu fui cruel. Soltei um The Who com Bob O'Reilly. I don't need to be E os olhinhos do garoto brilhando. E a pergunta, pai, o que é isso? Me deu a certeza de que eu havia acertado na mosca. O Dani mergulhou naqueles sons e hoje tem um gosto musical que me dá o maior orgulho. Pois é, mas a irmã dele... Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo. E é, com a minha filha eu nunca consegui. Ela é hoje adoradora de sertanojo. Daquelas de ter CDs no carro pra ouvir aquelas coisas horríveis que a turma teima em chamar de sertanejo universitário. Eu tenho um amigo, Alaor Coutinho, que diz que se eles já são ruins enquanto universitários, imagina quando se forma. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro amarelo. Bem, essa coisa aí ao fundo é Camaro Amarelo, de Munhoz e Mariano. Putz, o mundo acabou mesmo. Ô, Lala, por favor. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Eu e o Lala só não tocamos aqui o Camaro Amarelo porque a preconceituosa da Cissa Camargo não gosta. Vamos aqui, ó. Muito bem, eu tenho discussões de quando em quando com a Gabi, a minha filha, a respeito do seu gosto horroroso pela música. Mas ela gosta de verdade, canta as letras e empesteia o meu equipamento de som com aquilo. E ela gosta. E acha que o som que eu ouço é que é uma merda. E foi criada num ambiente onde se ouvia o melhor que a música pode oferecer. Mas melhor sob o ponto de vista de quem, hein? Do meu. Que não é o mesmo que o dela. Afinal de contas, gosto... Se discute, hein? Isso é um tema para um outro programa. Muito bem, e a cada vez que eu me pego criticando o gosto musical da minha filha, eu fico com uma espécie de dúvida. Eu critico o gosto dela e ela critica o meu. Mas eu tenho mais bagagem que ela, mais experiência e repertório, portanto o meu gosto deve ser melhor que o dela. Mas será que é possível usar esse adjetivo melhor para as questões de gosto, hein? Bom, isso dá uma discussão imensa. E como eu disse, eu vou fazer um outro programa. O que eu quero hoje é refletir sobre como é que a gente deve avaliar as críticas. Saber avaliar as críticas é fundamental. Olha só. Primeiro, avalie sobre o que trata a crítica. É sobre você ou sobre algo que emana de você, como o seu trabalho, sua opinião, seu comportamento? É sobre você ou sobre um grupo que você admira ou ao qual pertence? Há uma diferença brutal entre um eu sou errado e um eu fiz algo de errado, sacou? E se a crítica for a um grupo que você admira ou ao qual pertence? A seu time de futebol, por exemplo, aos judeus, aos negros? Entender a que se dirigiu a crítica é o primeiro passo para saber como agir em relação a ela. Segundo, quem é a pessoa que está criticando, hein? É alguém que você respeita, alguém inteligente ou sábio, ou é um idiota? Se quem criticou você for uma pessoa que você respeita e admira, vale a pena dar uma olhada cuidadosa na crítica. Se for um idiota, gaste seu tempo com outra coisa. Quando eu saco que quem me critica é um idiota, eu calo a boca e saio de cena. Meu tempo de vida é precioso demais para gastar com qualquer um. Terceiro, qual é o espírito da crítica, hein? A crítica chegou num tom que demonstra carinho e cuidado com você ou é apenas um julgamento ríspido? O tom da crítica pode indicar se o crítico gosta ou não de você, se está preocupado em ajudar ou apenas em incomodar. Afinal, o crítico pode ser um invejoso, um malicioso, ou ter alguma intenção não declarada que vai além da crítica. O tom da crítica demonstra se ela é construtiva ou destrutiva, e ajuda você a decidir como recebê-la. Não é fácil reconhecer isso, mas muitas vezes uma crítica dura de alguém que ama você significa apenas que ela quer o seu melhor. Quarto, em que circunstâncias ocorreu a crítica? Era uma situação de estresse? A pessoa que criticou estava sob alguma pressão, havia sofrido algum dissabor? Uma pessoa irritada seguramente fará uma crítica de uma forma que não faria em condições normais de temperatura e pressão. E quando lidamos com críticas, a forma com que elas são feitas determina como vamos recebê-las. Uma crítica bem colocada na forma é uma das coisas que mais precisamos, mas da qual menos gostamos. Saber recebê-la, entender o contexto e as intenções de quem a proferiu é fundamental para decidir o que fazer com ela. Muito bem, o exercício de descobrir quais críticas são válidas e quais são inválidas é fundamental. E ele fica até prazeroso conforme você amplia e sofistica o seu repertório. Quando você define que uma crítica foi válida, ganha de presente um indicador para melhoria. Por exemplo, se você perde a cabeça com facilidade e sai ofendendo as pessoas e aceita a crítica a esse comportamento, você se torna apto a prever o seu comportamento futuro e a corrigi-lo. Sacou? E parando um pouco com as críticas, vamos contar uma história boa sobre a Pellegrino Distribuidora. Olha só, já saíram 2 iPads. Tem mais 4, cara. Se você acessar o Facebook da Pellegrino no www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora e procurar o post sobre a promoção e participar, é muito fácil, cara. Você pode ganhar um iPad, GPS, MP3 para o seu automóvel e coisa e tal. Olha só, Café Brasil e Pellegrino proporcionando brindes de primeiríssima. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Ficamos assim então, críticas são necessárias. E quando recebê-las, tente não responder imediatamente. Reflita sobre a crítica depois, quando o sangue não estiver fervendo. Pergunte a você mesmo se ali não está uma dica para melhoria. E imagine sempre, e se a pessoa que criticou estiver certa, hein? Agindo assim, você transforma pedras em tijolos e constrói o seu castelo. E lembre-se sempre, receber uma crítica de uma pessoa inteligente é 1000 vezes melhor que receber um elogio de um idiota. Ah, e para terminar, um hino dirigido a quem critica. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. Tem gente que já está com o pé na cova. Não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Uma pro santo bota o choro, a saideira. Desce toda a prateleira. Diz que a vida tá legal. Eu bebo sim, eu bebo sim. Estou vivendo. Bebida não faz mal a ninguém. Tem gente que não bebe, está morrendo. Eu bebo sim. Água eu bebo faz mal sim. À saúde. Não estou faz mal vivendo. Bebida não faz mal. E assim ninguém. Então, ao som de Eu Bebo Sim, de Luiz Antônio e João do Violão, com a divina Elisete Cardoso, uma música que jamais seria gravada hoje em dia, que o Café Brasil, que adora críticas de gente inteligente, vai saindo de mansinho. Com o excelente Lala Moreira na técnica, a excepcional Cissa Camargo na produção e eu, que vou assim, mais ou menos, o Luciano Pires na direção e apresentação. Eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Estiveram conosco o ouvinte Rodolfo Pacola, Carlos Klimek, Erva Doce, Três na Bossa, Elisete Cardoso, The Who, The Coasters e Grand Funk. Pode uma coisa dessas, hein? É só aqui, né? Tem gente que já está com pé na cova, não bebeu, isto prova que a bebida não faz mal. Este programa chega até você com o apoio de quem lida diariamente com a crítica, o Auditório Ibirapuera. Um templo construído para honrar a música e as artes como manifestações da alma dos homens e mulheres que querem falar o que não se diz apenas com palavras. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, olhe a programação e vá lá exercer o seu espírito crítico. A matéria-prima que o Auditório Ibirapuera oferece é de primeira. E para terminar, uma frase de Santo Agostinho que eu desconfio, eu já usei num outro programa. Cuidado! Prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me elogiam, porque me corrompem. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.